Grécia. Afim pro amor, então faça um favor, sai do meu pé. Das bebezinhas da quebrada, moda nada. Quer viver com os maloqueiros, canta de tenere. Inspiração pros menores, quem não botou fé. Recalcado fica puto, nunca vai entender. Que nossa cota é viver bem, humildade, a família bem. Respeito pra os que vem, favela vai vencer. É os menores que botou uma fé. Calcado fica puto, nunca vai entender. Fazer o que? Fazer o que? Mesmo sem cometer crime, sou chamado de bandido por causa da minha cor. O sistema preto favelado nunca teve seu valor. Sempre que liga a televisão eu vejo mais uma família de luto. Vejo meu mundo sem rumo, vejo meu povo inseguro. Sem saber se vai voltar quando for trabalhar. Que a maldade tá sendo governada, oprimindo gente do bem, dando até tapa na cara. Disso a mídia não fala, censura. Meu povo sofrendo nas ruas, discriminando. Discriminado por ser favelado, discriminado por ser favelado e não ter um tostão furado. É porque cês não deram nada, tudo bem. Agora você quer sentar, me diz quem? Você bem minas voa abaixo. Ela quer sentar pros favelados. Para se corromper pelas notas de 100. Não passa isso demais, então cê veja bem. Que nós segue abençoado. Cala na boca dos arrombados. É porque o boy tá na bala com duas minas pelada. Não quer saber de nada, tá produzindo demais. É que esses bicos só fala, é melhor a boca cala, para. É, nós é maloca, carai. Porque eu queria ver se fosse diferente, fosse outra mente. Cê ia fazer, porque eu queria ver se fosse nas antigas. Te falei que o nosso mundo que ia girar. Te avisei que muita treta só ia atrasar. Sigo seguindo de um lado e pro outro. Sistema prático é os pretos mortos. Querem razão, mas não tem nem escuto. Fazer os bons cortando o morro. DJ Boy, acho que o herói da favela é o funk. Eu vim da lama, sou um diamante. Pensa adiante, vou persistir. Não desista do que faz sorrir. Desistir, eu vou te desistir. Desistir, eu vou te desistir. Hoje num giro de nave do lado tem várias gatonas. Disse pro Tigre, guerreiro, parceiro, acende uma bomba. Prosperidade é a meta pra todos, melhor que sou eu. De tarde tá igual o carro do bom. E da família uma bomba. Aqui é só jogador caro, coração gelado. Chave de enquadro e um imã de mulher. Solteiro é mais fácil, nunca apaixonado. No coração só espaço pro jacaré. Sabe que os menor é traque. Pode avisar que é o pai de novo. Coração gelado, mas na cama pega fogo. Sabe que os menor é traque. Pode avisar que é o boy de novo. Coração gelado, mas na cama pega fogo. É que os moleque é mesma fita e elas querem se envolver. E o DJ boy é muito chato, coleciona as bebê. Mas eu vou fazer o quê? Elas que me satisfaz. Pode avisar de onde eu venho, tem. É que os moleque é muito chave, black tatuado. Tá mó picadilha, a cara do enquadro. O sonho das meninas e o terror dos recalcados. Os bico cresce o olho e quer gorar pro nosso lado. Rouba a atenção das bandidas, já foi tudo tomado. Coloquei no uísque já com o coração gelado. Hoje eu vivo disso junto com o boy aliado. Tá ficando rico, tá virando empresário. Nós vai forgar, não se pegar. Drac, chefuxo, roda no mundo. Nós é brabão, pode ir pra nós, vai forgar. Não se apegar. Drac, chefuxo, roda no mundo. Nós é brabão, pode ir pra. Mas o que que cê tá olhando aí, velho? Viu que não deu pra cê brecar nosso caminho. Cê já me olhou de cima e embaixo, ainda não consigo entender. Como quem tinha nós hoje tá melhor que você. Mas já pensou se eu tivesse parado? Quando a carteira assinada você não me deu. Mas se eu tivesse lá na loja plantado, enricando e vendendo droga pra um filho teu. Olha pra cara do menor que cê desmereceu. Hoje olha a nave que o pitbullzão tá pilotando. Nós conquistamos tudo aquilo que seu pai te deu. E ainda por cima as pedigrida e tá me ligando. Viu nós nos flash, picadilha, não entendeu foi nada. Tenta levar um papo da hora, hoje em dia tá escasso. Puta nega bonita e grande, mas não vale nada. Se a mussarela tá no bolso, ela já quer um pedaço. É que nós é quebrada. Sabe que com nós arruma nada. Coração gelado e a carteira quadrada. 1 milhão na conta e 1 milhão de levada. É que nós é quebrada. Puta com nós não arruma nada. Coração gelado e a carteira quadrada. Mas como seria se eu não tivesse nada? Se eu não tivesse nada. Se eu não tivesse nada. DJ Boy. Passa a visão. Foda família, temos! O carro do bom, e família. Aqui é só jogador caro, coração gelado. Chave de enquadro e um imã de mulher. Solteiro é mais fácil, nunca apaixonado. No coração só espaço pro jacaré.